Agora, como é que você tá se sentindo hoje aqui gravando com a gente? Gay. Gay, bem gay. Bem gay. Bem homossexual. Bem homossexual. Bem homossexual. Tá exatamente. Tudo isso material. Tudo isso pode ser cá, usado contra você depois, né? Tá me fudi nessa é. Você acha que esse CC é meu ou é seu? Porque com tá certeza meu. É meu, com certeza. Lid, vem que a minha é boa. Subi o morro pra dançar. Tá faltando o coração. Lid quer é pegação. Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzberg! Ao top de quatro já vai! Já, já, já, já vai! Lid, tá aí na pista e quer pegar a princesa Zelda. No baile de Hiruli vem o Conde Kokiri. Geral quer se divertir e vai ouvir que sai na vista. Bumerangue abre flecha. Se no baile abrir uma flecha, tem que chegar na princesa. Não dá mole pro garrão. Geral na palma da mão. Geral pula e sai do chão. Vem com o Link, curte jogos e diversão. Baixe frente soco.com. Pancadão dos Jogos. Faz uma entrada do tipo baixo frente pênis. Apresenta um meia foda-se. Tá, pô, atenção, emissoras do baixo frente soco para o toque de um mamute. Não é a abertura do episódio. Isso é uma música que a gente não vai gravar no começo. Vai ser como se fosse o trailer do episódio de hoje do Baixo Frente Soco. Tá. No episódio de hoje de Baixo Frente Foda-se, um episódio de merda sobre porra nenhuma. Um filler, filho da puta. Se você não quer, vai embora, moleque. Aqui é terra de homem foda, moleque. É coisa de cabra macho, filho da puta. Eu quero deixar a diversão começando só um epô da edição. Aê, aê, e é isso aí, nessa semana estamos reunidos aqui para a batalha mística e sensacional Globo do... Não lembro que eu falei. Caralho, filho da puta, caralho! A tropa de luz gira! Estamos aqui para a batalha mítica e épica de música, onde o Disco Ninja é o juiz da vida! Nós estamos começando mais um episódio de Disco Ninja! Só que ele entrou de férias. É verdade, não é Disco Ninja, é o Disco Greninja! O sapinho estagiário! E se fosse Disco Grelinja? What? Grelinja, grelo. Ah! Eba! Pra sódia, eu te invoco! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Papai Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilá. Em homenagem ao Mestre Splinter aqui, aniversário dele hoje, parabéns, Mestre Splinter! Parabéns, Mestre Splinter, e a camisa do lápis do Teenage Mutant Ninja Turtles. Pega todas as mulheres solteiras com um filho na rua, cara, essa camisa. O Mamute! Eu não sei muito o que falar, não, mas eu, como eu gosto de jogos, sou com camiseta de videogame, foda-se. Controles e controles. E o... Que lerado! Como eu gosto de jogar futebol só no FIFA, eu tô com a camisa do Chelsea, que ganhou do Stoke City ontem. Ó, no FIFA. Parabéns, cara. Parabéns, tá informado de futebol, hein? Eu não fazia ideia dessa porra. E é isso aí, nessa semana nós vamos girar novamente o Globo de Luz de Combate e em 3 rounds nós vamos decidir quem é o mais ultra ninja mega foda DJ. Tadinho da vitória! Tudo isso muito mais? Depois dos e-mails. Piru. Por que na mas isso não faz sentido nenhum. Por que a mulher tirou a porra da silicone, caralho? Ela tirou silicone. Preferia que ela fosse gorda. Tu preferia? É. Mas ela ia ter mais gostosura. Ia ter mais distância, né? Verdade. Eu acho ela meio barriguinha mole, sacou? Não tô ligado. É, isso eu também achei. Achei uma delícia, mas achei meio barriguinha. Mas é bom porque desmistifica essa porra da Scarlett Johansson perfeita pra caralho. Vai tomar no cu, porra. Mulher é isso. Mulher é isso, porra. Meu pau é torto, por que a mulher não pode ser barriguinha mole? É, liguei. Ah, e-mail, essa buceta do cu do inferno do caralho. Esse episódio você não participou, né? Tu teve um revés aí. Eu tive um revés, cara. Foi uma parada tensa. Foi uma parada foda, né? E foi meio que em cima da hora, né? Foi tipo aquele exame antes de entrar em campo. Fez aquele último exame lá, porra, não, a coxa foi, não vai entrar não. Não, tá zoado. Substitui. Aqui. Bota o Edmundo. Vocês botaram Edmundo? Gente, não, ficou. Jogou desfalcado mesmo. Jogou com a menos. Jogou com a menos. Mas aqui, tem um e-mail aqui. O programa antes desse, tu também não tava, foi um da Nintendo. A gente ficou falando mal da Nintendo. Esse aí que ninguém me chamou, então vamos se fuder, hein? Cara, foi no. Esse programa da Nintendo, ele foi. Foi gravado junto com esse. Não, foi sim, pô. Foi no mesmo dia. Foram os dois no mesmo dia. Foi esse dia que tu não pôde ir. Ah, tá. A gente gravou no dia do aniversário do Mestre Splinter, 6 de abril, né? Parabéns aí, Mestre Splinter, ele vai tomar no cu. É aniversário da Lilith também no mesmo dia. Aí era pra ter saído no aniversário do Killer Asus, semana passada. Aí não saiu porque foda-se, feriado. E vai sair no meu aniversário, porra, 25 de abril. Olha que delícia, amanhã. Que beleza, cara. Você é exatamente um mês mais velho do que eu. Não, você deve ser um ano. Um mês e um ano, de certa forma. Eu gosto de um mês e um ano, acho mais bonito. Eu sou um mês. Mais velho que você, pois é. Justo. 25 de maio, temos aí, Senhor Eternidade, 27 anos. Carinha de 15. Como é que você sabe que eu tenho que vou fazer 27 anos? Se eu sou um mês e um ano mais velho, caralho! Eu vou fazer. Caralho, mas como é que você sabe quantos anos você tem, cara? Eu vim aqui no meu CNH, no meu minha carteira de motorista. Quantos anos eu tenho? Aqui, o Pizza Logo mandou um e-mail, falou: olá, pessoal da simpatia, ousadia e alegria. Eu vou contribuir com os meus 50 centavos sobre essa discussão. Eu comprei um Wii U no mesmo ano de lançamento do jogo, com o Zombie U e o Nintendo Land. Esses dois nunca passaram de uma hora jogados, até recentemente, quando o Play 3 dele foi pra assistência e o 360 tinha um título que queria muito. Tá muito confuso essa porra desse e-mail, cara. Bem confuso. Filma, mas foda-se. Nesses 16 meses que se passaram, adquiri os dois novos Mario, o Mario U e o Mario 3D Mundo, e emprestei direto o console pra pegar um PS Vita e jogar Uncharted e Killzone Mercenary. Que caralho, que vida merda, cara. Coitado. Porra, o cara tá emprestando um Wii U pra pegar um Vita, tá ligado? É tipo... Peraí, peraí, qual é o problema do Vita? Cara, eu não sei. Para, cara, para de ser preconceituoso. Eu jogo ele cagando, é muito cara, bom. PS Vita é um videogame merda com um monte de jogo bom. Eu acho que é um videogame bom com um monte de jogo merda, na verdade. Pois, a gente discorda quanto a isso, então. Tu tem um? Tu comprou? Não, mas eu quero. Tu não mole. Eu também quero. Eu falo mal, mas tenho, quero. Porra. Não, é emprestado do Pombo. Aí ele fica comendo travesti, eu fico com o PS Vita dele. O problema da Nintendo são ter jogos ou franquias do público que cresceu com ela. É óbvio que quando eu jogar os Mario, Zelda, Metroid, blá blá, eles serão bons, pra dizer o mínimo. Mas é mais voltado pro público que cresce agora com ela, tipo garotos de 7, 8 anos. A diferença entre as empresas e que a Sony... Caraca... É que a Sony, deve ser, né? Tem um God of War, Infamous ou Uncharted. Mas tem pra um iniciante um Ratchet & Clank, Jack Dexter, um Sly Cooper e esses jogos aí que nunca joguei, blá blá blá. Isso é uma bosta. E o Microsoft tem um Viva Pinhata pra cada Halo e Gears of War. Eu não sei o que é Viva Pinhata, mas tudo bem. Cara, pior que eu não sei explicar porque eu também não sei. E se o público médio puder pegar só um console, é quase certo que ela não tiver, se ela não tiver apego emocional nenhum ao nome Nintendo. É porque quando ela iniciou sua vida de jogos e diversão, ela estava em 95, 96, onde já imperava PlayStation, Saturn e 64. Caralho, 95, 96? Já imperava PlayStation? Imperava é uma palavra forte. Imperava! Mas tudo bem, vamos... Na história do Brasil, imperava é muito forte, mas aqui, porra, 96, eu não tinha nem comprado Super Nintendo ainda, 96. Onde esse último console, o 64, né, foi o primeiro de todos os consoles de mesa que vieram a depender quase que praticamente de si próprio. No caso da Nintendo, né? Sobre algo que foi falado no cast, o Nintendinho já tinha personagens com nome nele que fizeram fama na mesma geração. Um exemplo disso pode pode ser visto naquele filme The Wizard, o gênio do videogame. Caralho, que... Caralho, que desenterrada, foda. A velha que o Daigo. Onde o Super Mario Bros. 3 apareceu 6 meses antes do seu lançamento, o que alavancou uma pré-order absurda. Isso sem contar Castlevania, Mega Man e Ninja Gaiden, que quase todos os jogos tinham pelo menos 3. Desde essa época já existiam as trilogias. Sim, já existiam. Inclusive eram um atrás do outro, né? Um ano atrás do outro. Sim. No mais, um excelente cast. Tragam mais a Babs pros cast. Metal Gear Solid e Castlevania novos estão por aí. Castlevania. É, Castlevania. E no mais, continuem com um excelente cast. Lapso comandou excelentemente bem o cast. Mas a empolgação do Daddy Ninja é contagiante. Abraço a todos. Eu não sei porque uma coisa mais a outra, né? Pode ser contraposição, mas beleza. Abraço pro Pisa Logan. Grande Pisa Logan. Pisa Logan. Ele é um cara que escreve muito bem. Ele devia ganhar 10 nas redações dele, né? Tava complicado aqui, cara. Foi ruim. Mas passou. Tá bom. Passou. Tudo bem. Beijo. É, fala, galera do BFF. Caralho. Já comecei bugando. Fala, galera do BFF. Como estão? Aqui é o Biostock. Cara, grande Biostock. Ele tem enviado e-mails? Ele chama. Não. A última vez que ele mandou e-mail foi aquele que você tava com a gente ainda aqui. Então, Rebeca, Para de chorar também, que desde aquela última vez que você participou, teve uma leitura de e-mail, assim. Foi eu e o PH no carro. Não tá saindo toda semana o podcast, não, cara. Ah, então tá beleza. Contribuindo um pouco como último podcast, vamos por partes. Sobre a Nintendo ter levantado o mercado de videogames na época do lançamento do Famicom. Esse é um assunto um pouco complicado de abordar, e mesmo de dizer se foi uma revolução tão grande assim. Acho que tudo, na verdade, deve ser a estratégia de marketing que a empresa usou no lançamento do Nintendo no mercado americano. O estouro da bolha se deu em 1983, ano em que Famicom foi lançado no Japão. A Nintendo esperou até 85 para lançar o aparelho do nosso lado do mundo. E como o Ninja Inimigo falou, não foi lançado como um brinquedo, remetendo mais aos aparelhos de VHS. Como assim, cara? Eu perdi esse podcast. Como assim, remetendo ao aparelho de VHS? Eles vendendo, tipo, como um entertainment system, tipo uma... Tipo o nego faz colocar na dia, sala, tipo, botar peru... Em oposição à ideia de um Atari da vida, porque aquela porra tinha falido... Mas é estranho, porque não tinha, tipo... Você não podia rodar nada no seu videogame, além de jogos, que eu saiba. Sim, mas a ideia que o nego fala é de ser uma parada que dá status. Tipo, era VHS na época, sacou? Porra, era mó rolê, tá ligado? Tu ia pra porra... Na sala, em geral. Porra! Eu lembro quando meu tio comprou um vídeo... Meu tio era militar, morava com a gente, comprou um videocassete, tá ligado? Eu cheguei na escola, meu tio tava lá com o videocassete e falou, aqui, a gente vai ver um filme agora. Falei, pô, tio, mas já passou a sessão da tarde. Ele falou, foda-se, agora estou no videocassete. Aí tirou, sabe, a fita do Rambo 2, tá ligado? Eu falei, caralho, meu tio é o melhor tio do mundo. Porra, meu tio sargentão e levando o Rambo pro sobrinho ver em casa, tá ligado? Tudo que ele não fazia na merda do exército brasileiro, né, que nego só corre e descasca a batata, ele levou pra casa no VHS. Muito bom. Irado. Enfim, fazendo um paralelo com a SEGA, talvez ela tivesse saído melhor no Ocidente com seu Master System se não tivesse feito parceria com uma empresa chamada Tonka pra distribuir seu console e tivesse mantido o nome Sega Mark III. Eu não entendo como o nome Sega Mark III poderia ser melhor do que Master System aqui no Brasil. Eu também não entendo. Inclusive, eu acho que Master System é um ótimo nome, né, meu? Cara, é um nome foda pra caralho. Até hoje, assim, se saísse um videogame hoje chamado Master System, eu acho que eu comprava. É, sem dúvida. Mas enfim, eu não faço ideia que porra é essa dessa empresa chamada Tonka e como essa parceria pode ter fudido a Sega, mas enfim. Pois é. O ponto que comento, na verdade, um pequeno errinho do Mestre Lápis. Olha só, seu errado. Errei. É que o Killer Instinct novo não foi feito pela Rare, mas sim pela Double Helix. Olha só, seu merda. Olha a merda. Eu nem tava ligado. Olha a merda. Porque tu sabe que a Rare agora é da Microsoft, né? Então, sim, quando saiu o Killer Instinct só pra Xbox, eu falei, da Rare, foda-se. Sim, faz. Aliás, muito bom o jogo. Eu comprei a versão. É bem bom mesmo. Porra, e foi barato, cara. Foi de R$40, assim, tá ligado? O nego ficou de... Eu, inclusive, ficou de mimimi que essa porra de comprar personagem e o cara... Mas a merda é que provavelmente eles vão lançar muito mais personagens e todos vão ter que pagar, né? Ah, foda-se, tá ligado? Eu paguei R$40 até agora. Eu paguei metade de um jogo quando já tá, tipo, em final de vida útil, tá ligado? Mas o Street Fighter 4 deve ter $40 agora. Mas quantos personagens tem? Tem uns 6, 8? Tem 8. Tem... Sim, é legal o jogo. Eram mais 2 aí agora. Tinha 6 e agora tem 8. Entrou o Spinal, que não tinha ainda. E acho que o Thunder... Pô, o Spinal é muito errado. O jogo é bem... Tá muito foda o Spinal, o design dele. Muito bom. Ele tá muito errado mesmo. Aquela risadinha dele bolada. Enfim. Sim. É, a empresa que fez o Silent Hill Homecoming, aquela merda, e o novo Strider, que eu não joguei ainda e quero jogar. É bonitinho, é legal. É bonitinho, eu tô cagando, pô. Cara, é o jogo do Strider, cara. Assim, já jogou os outros? Jogou de PlayStation? É o mesmo jogo? Não, eu joguei. Não, joguei de PlayStation. Ah, jogou de Mega Drive, Master System? Joguei, isso. Cara, é o jogo do Strider, cara. É tipo, é isso, tá ligado? É igual Sonic, sabe Sonic antigamente? Que todos os jogos eram iguais, só que você jogava porque já é maneiro. É igual, só que fez desenho bonitinho. Isso, aí. É igual, só que é maneiro, igual os outros, assim. Não tem nada de. Ai, caralho, Strider novo. Enfim. Eu não achei, pelo menos. Eu não joguei todo também. Ah, babaca. Então, acho que a última contribuição relevante da Rare foi o Viva Pinhata. Aquela merda que a gente não, que o cara falou antes. Que o cara falou, a gente não sabe de cabeça agora. Deixa eu ver que porra é. Não joguei, mas que muita gente jogou e disse ser um bom título. Vamos acreditar, então, nessa muita gente, já que é muita gente, né? Então vamos dizer que é bom. Ah, cara, Viva Pinhata é aquela porra dos bichinhos de crochê do Xbox 360, tá ligado? É meio... Crochê tipo Little Big Planet? É meio Little Big Planet barra Farmville barra... Sei lá, é essa porra aí, essa pegada... Essa pegada. Meio mexicano, enfim, foda-se. É. Acho que o ponto... Todo videogame tem uma porra de um jogo desse agora, né? Como é que é? Todo videogame tem uma porra de um... Ah, tem que ter, né, cara? Um jogo fofinho pra conquistar a família inteira, entendeu? Para toda a família. Para toda a família. Acho que o ponto alto desse episódio foi que vocês não ficaram com aquele mimimi de ai, Nintendo vai falir. Vocês já falaram, vocês já ficaram de mimimi de ai, Nintendo não, vai falir. A galera fica, né, de modo geral. Para de falar vocês, porra. É a gente, eu sou filho da puta. Não, é vocês não me chamam, bicho. Dá pra tomar no olho desse seu cu, porra. Tem que a galera agora, a culpa é minha, porra. Pega no meu pau. Ou a Nintendo deveria fazer jogo pra Android. Ou eu quero o Mario no PlayStation. Nossa, cara, aí nem muita força na barra. É. Até porque a empresa ainda tem muito capital, muito bem ressaltado pelo Elapse no final do cast. Nossa, Elapse, você ressaltou muito bem esse comentário no final do cast, hein? Eu ressaltei, né? É o que ele disse aqui. No último e-mail meu, que leram, um de vocês perguntou qual foi meu problema de saúde recente. Eu não perguntei nada. O que aconteceu é que tive uma perfuração no intestino delgado. Caralho. Porra. Para da senha. Será que é isso, Lápis? Caganeira. É dessas paradas aí. Vai ter esse rolê aí também. É. De tabela, infeccionou meus órgãos pélvicos. Caralho. Me levando a 3 longas cirurgias no final do ano passado. Mas ainda estou aqui. Caralho, meu. Ainda bem, cara. Pô, assim, ele não falou como ocorreu essa perfuração, mas assim, ele é biólogo e mora lá no Amazonas, né? Eu, na hora, eu pensei, cara, o maluco tomou uma... Uma fechada. Tomou uma... Não, índio não erra, cara. Índio não erra. Se o índio tirasse a flecha, ia matar. Mas o... Ou eu vou ver o índio, só queria perfurar o intestino dele, enfim. Mas deve ter sido, sei lá, uma parada de peixe. Ele percebeu que ele ia morrer com um tiro no intestino porque ele não sabia que ele recebia atendimento médico do terceiro mundo, né? Quer dizer, do mundo tecnológico. Mas bizarro, cara. Ainda bem que você tá bem aí, assim. Espero que já esteja tudo bem, assim. Não, não morra. Cara, exemplo de vida, o cara, entendeu? Exemplo de vida, então. A flechada que ele tomou no intestino. A flechada agora virou uma flechada, né? Tomou uma flechada no joelho, né? E meio que deram aquela subidinha, assim, né? Uma flechada de Skyrim, do Caralho A4. Em adição, manda um desenho depois de um tempo, baseado nos trocadilhos com os nicks dos participantes do cast. Até a próxima. Abraço. Cadê o desenho dele? Caralho. E tá no e-mail, você deve ter recebido também por e-mail. Não recebi, porra de nem. Recebeu. Você é muito... Eu tô te mandando a porra do desenho aí. Ficou irado o desenho. Tudo bem, cala a boca. Na postagem lá, eu peguei os nomes de cada um de nós e fui juntando com pessoas da Nintendo, sacou? Então, o Luigi lá, senhor. Quem eu sou? Tava, caralho. Você gravou? Vai tomar no cu. Porra, eu ia colocar Cagaleira da Eternidade lá. Sei lá, tem algum personagem que caga? Algum jogo de algum cagão? Na Nintendo? Não sei. Então, se tivesse assim... Cara, deve ter, cara. Tipo, tem Duke Nukem pra Super Nintendo? Não tem, eu né? Eu tenho o Donkey Kago. Tinha. Tinha Duke Nukem pra Super Nintendo? Podia ter colocado, não, então. Não, tinha pra Nintendo 64, na verdade. Ah, pra 64. É, podia ter colocado. Senhor Duke Nukem da Eternidade. Dei mole. Mas aí não é personagem da Nintendo. Eu coloquei da Nintendo. Esse que é o motivo pelo qual não tinha nada a você. E o Thiago Pessoa diz... Cara, como o Lápis falou no podcast, eu acho que a Nintendo ainda vai surpreender. Ela ainda tem bala na agulha e pode esperar e mostrar o que pode ter tomado algumas decisões certas. O problema é que parece que o povo quer que os resultados sempre sejam explosivos e imediatos. Se não for assim, é fracasso. Vídeo Windows 8 da Nokia. Todo mundo zoando quando saiu, hoje é o aparelho mais popular em alguns países da Europa. Em alguns países da Europa, tipo Bratislava. Tipo, Itália, o Brasil da Europa, tá ligado? E já ultrapassou o iOS no Brasil e crescendo. Tá, enfim, ultrapassar o iOS no Brasil não é... Não é. É caro pra caralho essa merda aqui. É porque você mora na República da Gávea e todo mundo tem iPhone. Mas não é assim Nova Iguaçu, não, porra. Não é, né, cara? Agora você mora em Copacabana, vai tomar no Eu moro. Mas eu não esqueci de onde eu vim, não, porra. Caxias tá no sangue. Eu uso a pé de foda-se. Cara, eu tô tijucando, cara. É verdade, tem esse rolê aí. E tem teu avô, né, que morava numa porra do lugar bizarro que você não lembra exatamente qual é, mas Exato. Era... Mas era bizarro, eu lembro disso. Gráficos já não são mais o principal atrativo para ter um novo videogame. Vídeo enxurrada de indies graficamente simples nas plataformas PS4 e Sony. Mas sim, a qualidade dos jogos e da diversão. É verdade isso, cara. Se a Nintendo parar de só focar o público infantil e perceber que seus usuários do Super Nintendo cresceram e cair na real que existe internet no mundo, acredito que eles possam dar a volta por cima. Jogos bons e mecanicamente divertidos eles já provaram inúmeras vezes que podem fazer. Mas então, cara, será que tá fazendo jogo só pra criança, tá ligado? Será que não tá tentando fazer jogo pra todo mundo? Igual a Marvel, que faz filme pra todo mundo e ganhou 1 bilhão com Vingadores? E agora que o Capitão América 2 não é pra criança, tá arriscado aí não ser fazer tanto dinheiro, que nem, sei lá, o Homem de Ferro 3, que foi uma merda, mas fez 1 bilhão também. Tem esse rolê aí também, tem que prestar atenção nesse esquema aí. É uma merda essa porra, na real. É foda. Tem isso, teve isso. Sabe o que tem também? Tem aqui, ó, perguntas para o Senhor da Eternidade. Ai, meu Deus, vamos lá. Lucas Freitas pergunta, Senhor da Eternidade, você beija rapazes? Sem dúvida, mas só quando eles são bonitos. Tipo, Comandante Cobra? Tipo, cite um exemplo dentro do... Comandante Cobra é um careca feio. O Mamute, você beijaria? Cara, sem dúvida. O Mamute com a barba que ele tá agora? Porra, cara, sem dúvida. Cara, a gente reparou, tá ligado? Porque falou que usa camisas GG, mas o Mamute tá muito parrudo, cara. É, o cara, tá malhando. Ele tá ficando na hora de ação daqui a pouco, tá ligado? Sem dúvida, cara. O louco tira a camisa e quando levanta o braço pra ajeitar o cabelo, tá ligado? Dá toda aquela inchada no tórax, no abdômen, fica aquele six-pack colado. Cara, tá virando uma hora de ação foda, meu irmão. Muito O Ismael pergunta, Senhor da Eternidade, Iron Maiden ou Judas Priest? Cara, os dois são uma bosta, mas vamos pegar Iron Maiden porque Judas Priest é uma bosta ainda maior. Ah, então eu vou te fazer a pergunta. Molejo. Ou raça negra? Tá, foi muito fácil a pergunta, né? É. SPC ou raça negra? Cara, não faço ideia. Ah, só pra contrariar. Sim. Só pra contrariar. Tá, então Molejo ou Mamonas? Mamonas. É, viu? Mas é difícil, é difícil. Complicado, é complicado. Rebelde mexicano ou da Record? Cara, mexicano. Tá, e aqui voltando às perguntas da galera. Jean Zepon, dinossauros ou aliens? Aliens. Depende do alien, depende do dinossauro. Boa pergunta, hein? Mas se for alien do cinema, alien. Se for dinossauro... Do parque dos dinossauros. Se não for alien do cinema, dinossauro. Então, peraí. É o alien do alien que você tá falando? Ou alien... Exato, não, o alien do alien. Tá. Henrique Vieira, como é ser sidekick do Ilapso? Eu sou sidekick do Ilapso, agora fui... Não, é bom velho essa história aí. O mestre tá sidekick do... Cara, é ótimo, é perfeito. E agora faz sentido porque que o Mestre tá Peter, tipo... Bem, ele é tudo consentido, entendeu, aqui, então... É verdade. O Mestre Peter foi embora do Baixo Fim de Soco porque agora o Ninja Inimigo tem um filho, tá ligado? E ele pode criar um sidekick em casa. Tem, tipo, um filho, né? Porque o primeiro é você, sabido, né? Ah, sim. O Kelvin Mello pergunta, o Marco Civil foi aprovado, qual a sua opinião? Eu dou zero fucks. O Pyron, Senhor da Eternidade, quando o senhor era comunistinha, viado de faculdade e compartilhava... Ainda sou, peraí. Ainda é. Não, de faculdade eu não sou mais, mas... Ah, mas é aí do lado, né? É da quadra. Comunistinha da quadra da faculdade, né? E compartilhava seu rego com os amigos, o senhor participava dos casts com frequência. Agora que o senhor mudou o seu paladar para transexual, o que a cucetinha despertou em você a ponto do senhor largar o BFS? Que disse que ele largou, tá ligado? Que depois... Cara, o diferencial da cucetinha é que é depilado, tá? É verdade, cara. É verdade. Tu tá ligado que a Ana Maria Braga fez meia hora de matéria sobre LOL no Mais Você? Eu fiquei sabendo, mas eu não tive saco de ver tudo. Tá, e aí o Go pergunta, e as namoradinhas? Ai, cara, seu Trinidade é quase casado, cara. Porra, nego não sabe. Eu troco por uma conta Diamante 3 com o Suco meu RP, cara. Por uma namorada gostosa, bunduda e satanista. Que isso, cara. Mas tem que ser satanista. Satanista, né? A religião da tua, a tua atual não te agrada muito. Não. O irmão não é satanista, ele é judia, é uma merda. Judia. O irmão Noel Cantanhede pergunta, Rape Lay significa o que pra você? É aquela marca de roupa, eu acho, né? Cara, Rape Lay significa o que pra mim? Cara, é um estilo de vida, entendeu? Entendi. Na verdade, não, Rape Lay é um jogo, né? Não é marca de roupa, não, né? Não, é um jogo. É um jogo de estupro mesmo, né? Então, então tá bem tranquilo. É o estilo de vida, então. É o estilo de vida. Tá ótimo, tá ótimo. É o estilo de vida não consensual. E aqui, ó, Thiago Teixeira, Senhor Eternidade, Scarlett Johansson com corpo recém-revelado ou pastel de catupiry com frango? É catupiry. Cara, isso não é nem uma pergunta de verdade, cara. É pastel, não é folhado. Pastel, cara, pastel. Pastel. Disparado. Pastel. É o mesmo pastel. Tá, e agora outra pergunta. Pastel de frango catupiry ou aquele folhado que tua mãe trouxe aquele dia? Cara, depende do pastel. Aquele dia há 4 anos, né? Cara, outro dia eu comi um pastel de frango catupiry muito bom, não lembro aonde, cara. Mas foi muito bom. Porra, lembra aí pra gente dar esse rolê aí. Everton Zepon, Senhor Eternidade. Se a eternidade é eterna, ela pode acabar com um simples estalar de dedos de vossa grandiosidade, visto que és o supremo senhor e soberano que domina e reina nela? Sem dúvida. Tá. Inclusive, se eu morrer, o mundo acaba. Verdade. Paladino pergunta, Senhor Eternidade, vai jogar bola no BF Soccer? Não, nem fudendo. O Senhor B pergunta, Senhor Eternidade, vai ter Copa? Vai ter Copa sim. E o Daigo pergunta, Castro, onde você tava no fim de semana passado que não apareceu, seu bosta? Eu tava me cagando. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Acabou a pergunta. Deixa eu ver se tem algum último aqui. Não tem. Então manda esses e-mails pra eu gosto de jogos@frentesoco.com. No próximo programa, talvez o Senhor Eternidade volte. Não é? Ou não? Foda-se. Cara, se me chamar, eu vou. Caralho, para com essa porra de botar culpa nos outros. Que você... Mas é, cara. É dos outros. Ou é dos outros ou é da caganeira. Então pronto. Se chamarem e se não rolar caganeira, e se, sei lá, não tiver nada pra fazer, sexo, tântrico... Diversão na vez! Pra quem é mole e não sabe o feio... Pra quem é mole... E tá dando feio. Opa! Pra quem é feio e não sabe a regra, está dando muito mole. Nós temos que explicar como funciona o sistema de rounds no combate musical do Disco Ninja. E Lapso, gostaria de fazer as honras? Mas é claro, o Disco Ninja, ele é uma batalha musical fantástica, sinestésica, que mexe com seus ouvidos. É muito bom não ter sua eternidade aqui batendo pé nas coisas. Nossa! Travada em múltiplos rounds, geralmente 3 rounds, em que os geralmente 4 participantes escolhem, cada um para um round, uma música. No total de 12 músicas que compõem o Disco, Disco Ninja versão foda-se. Nessa edição, por exemplo, o Sapinho Estagiário. Então eu gostaria de perguntar pra você, os rounds têm alguma temática, tem alguma regra que sustenta esse combate? Só quando a gente quer. E a gente quer dessa vez? Hoje nós quisemos, cara! Então vou pedir para o nosso amigo Mamute Kitito, queria provar qual é a regra do primeiro round de músicas no combate do Disco Ninja. A primeira regra é a seguinte, todo mundo vai falar uma música e você vai votar no Mamute, que o Mamute tem o melhor de todas. Interlúdio musical. El mamute felino queria voar. Na palomita, sua amiga, Luísa andar. E grande verdade, desejo pular. O que aconteceu? Não sei. Merda! Mamute, isso, merda! Então faz o seguinte, Mamute. Lê isso aqui. Ó. Lê aqui, ó. Aqui. Ah, lê essa letra dele aí, Tio. De... Ó, a primeira. A regra é a seguinte. É. A regra. Tá que o pariu! Guilherme! Lê essa letra aí, boa. Então, a nossa primeira regra é: só vale música de abertura ou title screen. Olha só, então nessa regra que o Mamute não soube ler. Ó, eu vim me depois dizer que tem um garrancho no papel e alguém chamou de letra. Disco Ninja, música de Último Chefe, música de abertura ou title. Esse garrancho, Rin. Música de Elevados. Então, vamos fazer. Vamos. É porque tem 4 pessoas e 6 números, né? Normalmente eu faço... Não, o mestre escolhe. Geralmente é assim, são 4 pessoas. Não, normalmente são 5. Cara, você aqui é um D4? Número. Isso aqui é um D4? Não precisa falar para as pessoas. Claro que não, porque esse é o dadinho da vitória. Vamos lá. Então vamos gerar o dadinho da vitória. Nós vamos escolher quem será o primeiro a escolher a música no round de músicas de abertura. Abertando o Disco Ninja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, repete. Titi, repete. Repete. Cara, qual a probabilidade de cair 5 e 6 eternamente? 4! Killer Asses! The Killer Asses! The Killer Asses! Eu vou escolher como música de abertura a música de um jogo que me emocionou muito quando eu tinha meus... por volta de 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, por aí. E será a versão OC Remix de Super Metroid. Peraí, fala aí. Eu ia fazer uma pergunta, ia perguntar se tinha peitinho, mas se a fogo é Metroid, fala que tem peitinho. Peraí, mas tem peitinho? Só no final. Olha aí, é peitinho extra, hein? Peitinho secreto, hein? E quando você jogava o Metroid de Nintendinho, você não sabia que tinha peitinho, você achava que tinha pintinho. Exato, porque você era gay. Não, porque ninguém sabia que era uma mulher. Sabia. Peitinho e pintinho, lápis. Pombo, acho que é aquela parada que você gosta. Traveco! Tô falando de Traveco! Então pede pro Disco Ninja, pede pra ele tocar pra você. Toca, Disco Ninja, mas toca bem fundo. Super Metroid ou C-Remix. Por favor, me diga, qual é a sua lembrança, o que essa música traz pra você, além de peitinhos e pintinhos? É, somos explodindo, porque eu jogava na fita pirata, e aí quando você ia pegar de volta o save, ela explodia, morria, você não conseguia mais jogar. Aí o que eu fiz? Comprei. Peraí, como assim? Ela estourava no... Ela explodia. Você ia recuperar o save, ela ia lá de volta pra aquele tanque de recuperação de energia, e explodia, assim, na sua cara, quando você tá jogando. Mas tem isso na fita original? Eu nunca vi. Não, na fita original ela não explode. Explode só na fita pirata. E aí o que eu fiz? Pô, comprei a original, joguei e zerei. Porque o jogo é foda pra caralho. O jogo te estimula a fazer exploração. Você pega aquela sua revistação games antiga que vinha com tudo, tudo caralho. Porque eu marquei no meu mapa várias coisas lá que eles não mostravam. Vários daqueles... Que criança gordinha, moleque! Peraí, eu disclaimer. Este depoimento foi um apoio da Campanha Nacional contra a Pirataria. Crianças, não joguem jogos piratas. William S. Marshall, do Departamento do FBI. Sabe esse teu caderno aqui, ó? Que você usava? Isso aqui é o quê? Não. Guilherme! Tem uma pessoa aqui nessa mesa que tinha um caderno desse assim. Deve dizer assim, aquela etiqueta, vez da matemática, sexta série assim. Super Nintendo, 1997. Quem é? Eu não vou falar quem é. Porque se você não sabe quem é, você tá precisando entrar lá no nosso grupo do Facebook e dar muitos likes nessas fotos e conversar com a gente ao vivo. É isso aí, próximo. Fala, Dadinho! Que dureza, Frica. Dadinho, da visão! E lapso. The number one. É o que é abertura, né? Isso! Não temos abertura. Abre aqui pro Disco Ninja. Abre pro Disco Green Ninja passar. Minha mãe vai voltar a jogar Angry Birds agora que ela comprou um telefone novo. Ela vai voltar a ficar nervosa pra caralho. Vai ser mais um telefone que ela vai perder. Menstruação e Angry Birds não combinam. Dando pausa aqui, ela já tem 60. Beijo aí pra tia Laura. É, pro tema de abertura aqui dessa semana do Disco Greninja, eu escolhi um tema muito bacana, muito supimpa, que até morri de rir. Cuida muito dele ali, preparado. Ele tá rindo. Peraí, ele tá rindo até agora da menopausa da mãe dele. Eu juro que isso não tem nada a ver com o meu dedo, cara. Parou, né? Vai. É, esse é o Killerazos. Vem mais pertinho, vem. Vem rir aqui pertinho de mim. Um tema de um jogo baseado em um anime, todos nós assistimos aqui, suponho eu. O Mestre Peter nunca viu. Como assim, Mestre Peter nunca viu? No aniversário desse chapéu, ele falou, cara, eu nunca vi. Nunca vi. Tipo, vi episódios esparsos, assim. Ah, eu lembro disso, eu lembro. Inclusive, uma vez, eu queria assistir um episódio de Dragon Ball Z. Na casa dele. Churado. Eu queria assistir um episódio desse anime. Aí a gente tava na casa do Comandante Cobra e ele tava querendo porque queria jogar RPG. Ele falou, não, agora é hora do desenho animado, Mac. Aí a gente tava tentando ver ele ficando puto, isso aqui, que ele começou a tacar coisa na gente, Mac. Pessoal, tipo, para de ver esse troço que eu quero jogar RPG. Cara, esse é o Mestre Splinter, o cara que nunca viu Dragon Ball, e ele vai ouvir agora na casa dele lá com a Loba o tema de Dragon Ball Final Bout, a maior treta. The biggest. Disco Greninja, seu estagiário de merda, toque aí The Biggest Fight. Esse jogo, inclusive o Mestre Splinter jogou muito esse jogo. É muito ruim esse jogo, cara. O jogo é irado. Aquele 3D de PlayStation? É. Caralho, joguei pra caralho, sim. Esse jogo tem um minuto e meio muito bom, que é a abertura. Aí depois você liga. O Goku do GT enfrentando o Freeza, caralho. Eu lembro que eu joguei esse jogo e falei, cara, o que tá acontecendo aqui, cara? Tem uns personagens nada a ver que nunca apareceram no desenho, não, claramente. Esse jogo, quando ele saiu nos Estados Unidos, saiu antes do GT, eu acho que um ano antes do GT imagina, sair. Imagina, você tá lá, você é um pequeno virgenzinho, gordinho, suando. Não, pra alguns de você é um virgenzinho, não necessariamente pequenininho, né? Pode ser, o cara tá lá jogando. Você pode ser um virgenzinho com um peru gigante também, gigante, moleque. Gigante, dinossaurico, inclusive. Aí você assim, oh, motherfucker, a new Dragon Ball game, I want to play it. Não! Que doença, Fica! Ele vai lá, what the fuck? I never met this giant guy! Ele tá viajando muito, cara, tá foda. Mas esse. Os jogos de PlayStation. Ele tá muito bonitinho, né? Se abraçar. Os jogos de PlayStation, nenhum dos dois eu gosto. Aquele Ultimate Battle também acho um. Porra, mas tinha uma coisa mais errada que você pegar, no mandar um Kamehameha, aí o maluco te responder com o Kamehameha e vocês ficarem punhetando o botão. Mas todo mundo sabe que isso é muito caô, porque, tipo, sempre o computador me mandava o Kamehameha, eu nunca tinha tempo pra mandar um em resposta, e sempre que eu mandava, ele sempre rebatia. Nunca funcionou assim. É o mesmo esquema? Sabe quando você tá jogando Street Fighter, que tem aqueles agarrões que, em vez de você só jogar o cara, fica batendo? Sabe Street Fighter Alpha? Você botava dois joelhadas do Ken no cara e o cara soltava, e o computador te pega e fica. Você não consegue fazer igual? É tipo isso. É exatamente isso. É impossível. Eu não conseguia fazer esse jogo funcionar. Eu gostava, tipo, pegar o Goku Super Saiyajin 4 e pirou, matar todo mundo. Mas é só isso que eu cuidava. Esses jogos de anime de luta agora, do PlayStation 2 pra cá, os de Dragon Ball e agora os de Naruto também. Os de Naruto eu gosto muito. Os de Naruto. O último de Dragon Ball não tava recebendo os bons reviews aí, não. Tava falando que tava muito fraco agora, porra. O Budokai 3 de PlayStation 2, cara. Que justo. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de uma série de que tem. Acho que Dragon Ball é o jogo que mais. É o anime que mais. É a coisa que mais tem jogo no mundo, moleque. Pode ser, provável. Provável, deve ser. Tem uns patinco lá japonês, né? Que sempre sai essas porras. Deve ter mesmo. Deve ter até. Assim como o Brasil tem maçã da Turma da Mônica, tem tudo de Dragon Ball no Japão. Então é isso aí, mais alguma coisa que eu quero falar? É. Dragon Ball Kai, a abertura é cantada por Rodrigo Rossi. É verdade. Então, por favor, Ilaxo, tem as honras de jogar o Dadinho da Vitória! Agora que sobrou, eu e o Mamute, você pode ser 1, 2, 3, eu... Isso, 1, 2, 3, Ninja Inimigo, 4, 5, 6, Mamute, Mamute, Mamachuská. Ninja Inimigo, calma, meu 3, auditoria aqui da Ernest Jung, Baeri, Ludo, foda-se. Você confirma? É o número 3. Eu só quero dizer... A ideia tá dizendo que esse Dadinho aí não tá viciado, né? Eu só quero dizer que, tipo, isso tá uma matinha, entendeu? Tá todo mundo, tipo, saindo na minha frente, mas você sabe que os últimos serão os primeiros e que é o Mamute ganhará essa rodada. Moleque, ó, eu só quero falar que todo mundo sempre fala que o Dadinho da Vitória, ele escolhe independente do que quiser, ninguém sabe o que ele fala. Hoje tem testemunha, moleque. Hoje... Não, pessoal, ó. Não, na verdade não é isso. É isso. O Dadinho da Vitória escolhe a pessoa que a gente precisa. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Lembrei, boa. Recentemente, nosso grupo do Baixo Frente Soco no Facebook, que as pessoas que não têm Facebook ou não estão no grupo perdem muitas discussões legais. Não, Mamute, né? Não, Mamute. Né? Eu vivo muito bem na minha caverna, pode ser. Lampião, essas coisas. Mas ao mesmo tempo, nós temos umas discussões muito legais. Nessa semana, eu mandei pra lá uma abertura de um jogo que eu achava mó fenomenal, como diria o Billy do Power Rangers. Peraí, deixa eu imitar ele. O Billy era a voz do Gambit, né? Quando eles falam isso, chega, sim. Mas o Billy fala a mim, mó fenomenal. Ah, não sei. Começa a falar que nem o Gambit, cara. Faz aquela voz em francês. O Gambit, Machiri, vampira. O Wolverine estava tentando matar todo mundo, mas não sei o que, bababá. É o Gambit que aos poucos foi virando neném, né? Porque. Então eu vou falar assim. Porque eu sou o Gambit, ninguém fala assim. Eu estava botando uma abertura lá muito foda que eu estava vendo, e é uma abertura que marcou tanta época, que influenciou tanto, eu joguei tanto aquele jogo, que quando eu vi aquela música, quando eu vi aquela abertura, eu virei criança novamente. Acho que a gente falou disso em algum episódio, acho que foi no Era Uma Vez um Beat. Eu acho que eu sei qual é. É a música daquele anime de Mega Man, né? Da década de 90, né? É ferro e fogo. What am I fighting for? Então, Disco Green Ninja do Sapinho! Toca aí pra mim, por favor, a abertura de Mega Man X4. Tem que falar o nome da música. Makenai Aidate. Que dureza, Pico! Porra! Que dureza. Eu nem sei se é, mas é Makenai alguma coisa. Eles cantam isso, não entende. Makenai Aidate! começar dizendo que a versão americana dessa abertura é muito melhor. Tá maluco, né? Cômico. Eu conheci essa versão, tipo, anos depois. Já tinha jogado Mega Man X4 muito zerado, todas as formas possíveis, mas só fui descobrir como é que era essa música, tipo, muito tempo depois. E ela realmente é muito foda. Mas eu prefiro a do Mega Man 8. Que isso, cara. Mega Man X4, hands down aqui, melhor Mega Man X. X. Dos de PlayStation, com certeza. Do... Eu gosto do 1 ao 4 só. Entre o 1 ao 4. É, o 4 é que tá pro Shopping Zero. Eu acho mais. Mas o 4 tem um gameplay foda. É. Exatamente. O 4 ele tem tudo foda. Ele é tipo bonito, ele é tipo. Tem ótima jogabilidade. Os chefes são maneiros, os poderes, ele é lindo, tem tudo. É, rolou aquela história dele lutando contra o dragão lá vermelho, né? Magma Dragoon. Magma Dragoon! Que te dá o Shoryuken. Que te dá o Shoryuken, cara. E, pô. Mas... Eu vou te falar. A única coisa que eu acho que ele é inferior. Na trilha sonora. Mas não é trilha sonora, não é ruim. Ela não é tão boa é quanto. Diferente, é diferente, é diferente. Tava começando aquela época da Capcom, depois do Street Fighter Alpha foi de jeito, de vez assim, o 3 também, que deixou de ser aquelas músicas com aquela cara clássica de Capcom e passou a ser uma coisa mais. Não, e Hands não, Down. É pra gente que não gosta, né? Mas pra quem gosta. Cara, Hands Down que é a melhor música de introdução de chefe de todos os Mega Man X. Magma Dragoon! Foda, Magma Dragoon. É um indiano. Então agora é dadinho da vitória. Escolha o último. Entre 1 e 6 vai ser o Mamute. Caralho, 6! Porque 6 é melhor do que 1, 2, 3, 4, 5. Fosse o órgão que tinha? Depende. Qual versão do 3DT você tá jogando? Porque pode ser uma falha crítica. Eu não entendo. E olha só. Só digo uma coisa. Because it is a human number. It's number... 300. 603. Alguém dividiu. Na boa, eu não tô interessado no Number of the Beast, entendeu? Eu tô interessado nos monstros, entendeu? Lei dos monstros. Não. Monster Ranger. Não vem com essa porra não, entendeu? Porque o meu negócio, quando você bota esse jogo que eu vou falar, que tem essa música, eu vou falar assim, a coisa que você mais lembra é que ninguém fala assim, Die Monster. Entendeu? E você então fica quieto. Você agora, fique no seu lugar. Já falei desse jogo antes no episódio especial dessa série. Vou falar de novo, uma música foda, música que pra mim marca o clima do jogo inteiro. Sapim, bota aí pra gente Prayer, do Symphony of the Night. Sinfonia da Noite. Que delícia essa fica. O mesmo pode ser dito de todas as religiões. Symphony of the Night é o seu Castlevania preferido? Difícil dizer, mas eu acho... Não sei se é o que eu mais gosto, porque eu joguei ele recentemente, achei ele muito curto, mas é com certeza um dos que eu acho mais maneiros. Quais assim. São os três que você mais gosta? Ó, se fosse pegar, eu pegaria o Portrait of Ruin do DS, Order of Ecclesia... Order of High Five, velho! Porra! Ai! Castlevania Symphony of the Night. E obviamente que eu não vou... Que, assim, melhor pra mim que é o Castlevania 1. Primeiro, tipo, insuperável. O Order of Ecclesia, você acha tão bom? Peraí, ele pediu 3, ele deu 4. Mas tudo bem, tudo bem. O primeiro tá fora de cogitação, assim. Se não fosse o primeiro, não teria tido nenhum dos Castlevania, não seriam foda. Eu gostei do Order of Ecclesia, mas eu não achei ele tão foda assim. Por que você acha ele tão foda? Porque é mulher mostrando corpo. Não, porque ele é, tipo assim, ele tem muitas áreas pra você explorar, ele tem tem o lance de você usar os glyphs, é muito maneiro. A progressão da história é muito legal. O fato de você não jogar com o Belmont nem com o Alucard é muito maneiro, sabe? Você joga com um personagem muito foda-se. É a primeira vez que você joga com uma mulher que não é uma menininha insuportável, mano. É, exatamente. A mulher é boss to the wall, assim, um cara pra caralho. Cara. O meu preferido é o Drácula X, né? É o... Akuma Azul. Rondo of Blood. Rondo of Burado. Mas eu acho o World of Warcraft muito foda. Eu acho. Só que eu acho que o Symphony of the Night, por mais que Castlevania tenha uma trilha sonora animal, seja o que tem a melhor trilha sonora. Ah, isso não tem dúvida. Essa música que eu botei agora, tipo, ela é a prova. Porque essa música, cara, ela... A Rebeca que ficou bolada, ela... Ela fala, ah, não, mentira, porque já tinha feito um Super Castlevania 4, que a trilha de tela de título também era animal, mas essa música foi, tipo assim, eu lembro de eu ter posto, e quando começa o coro da música... Mão no peru na hora. Meu irmão, mão na bunda, porque alguma coisa muito ruim ia sair dali, meu irmão. Tipo, ia sair por tudo. Protejam-se os cus. Você mal pode esperar o que vem por aí. Tá, mas proteja a sua cueca, meu irmão, que eu quase caguei vendo aquela porra, porque, tipo assim, estava... Caralho, entra em alfa vendo essa porra. Cara, mas quando você termina o jogo, rola aquele jazzinho que queima tudo, toda a aclimatação do jogo. Queima toda essa rosca. Caralho. Falou em rosca aqui, moleque. Que nervoso. Não se pode trabalhar seriamente neste podcast, deixa o microfone cair, caralho. Enfim, o I Am The Wind, cara, eu acho que ela só foi na versão de PlayStation 1 aqui no ocidente. Eu acho que lá no Japão e nas versões posteriores não teve. Posso estar enganado. Tem uma Old Dragon sobre isso. Foda-se. Vote no Mamute. Mamute ganhou, tá? Lembrando a vocês que vocês podem votar aqui no Disco Ninja Greninja The Loser pra descobrir quem é o vencedor de cada round, né? Não, Elap? É verdade. É isso aí. Queremos ressaltar também que isso é uma democracia. Vote a favor do que você acha melhor. E não se importe se alguém aparecer na sua casa com uma arma e falar assim: vote em mim! Vote em mim, filho da puta! E é por isso que nós estamos entrando no Round 2, Round 2! E eu queria perguntar para o Mamute para ver se dessa vez ele pode explicar pra gente qual é a regra do Round 2. Nada melhor do que uma música Michael de... Michael Jackson! Au! Nada melhor do que uma música de elevador pra te botar no clima de um jogo de videogame. Esse segundo round são só as melhores das melhores das melhores músicas de elevador em toda a história do videogame. Exatamente. Só pra deixar bem claro que não é uma música que toque em um elevador no videogame, mas é uma música que se você entrasse no elevador no videogame, ela seria foda. Mas aqui tá, peraí. A minha música é música de elevador de videogame mesmo. Tá, mas pode ser, mas não necessariamente é assim, mas entendeu? Mas aí é metalinguístico, não é? Exatamente, exatamente. Ela vem a metáfora do elevador. O elevador é uma coisa que... Que sobe ou desce. Sobe ou desce, é. Pode te deixar up ou pode te deixar assim, igual o Mamute. Mamute, cara, ou drugs. Cara, o Mamute travou aqui. Eu vou apertar o botão dele. Então, para decidir a música de elevador, nós vamos jogar o dadinho na vitória. O último terminou o round, começa o próximo. Aê! Porque o Ilapso é muito lindo e sabe as regras. Negado. Então, por favor, diga de novo qual é a regra do início de round. A exceção do primeiro round, que realmente é decidido pela rolagem dos dados, pra uma facilidade, como geralmente tem 4 pessoas e o dado tem 6 faces, a gente elimina já a necessidade da rolagem do dado pro primeiro cara do próximo round, fazendo com que o último terminou, né, o último que terminou, fala, quem terminou o round anterior começa o próximo. Certamente, então... Para de ficar punido com o dado. Calma, deixa eu rolar meu dado só pra saber se eu vou cair mesmo. Mamute, querido... Cara, cara, eu tô falando, vai ser 666. Minha música é uma música muito especial. Eu vou falar de uma música, na verdade, de um jogo que provavelmente poucas pessoas jogaram. Ninguém vai falar assim, que porra de jogo é esse? Mas eu vou falar assim, se você não jogou, você é um bundão. Vai ver que é o gordo que fica no elevador aí jogando videogame. Olha, vacilo, entendeu? Porque esse jogo, eu sabia que ia sair, entendeu? Eu fiquei acompanhando, fiquei esperando os caras lançarem o jogo. Quando ele saiu, eu comprei. É um baixável pra 360 e PlayStation 3, chamado... Quer dizer, eu não vou dar o nome agora, né? O jogo do Coelhinho da Morte. O Coelhinho Esqueleto. É o nosso querido Hell Yeah. E toca aí a música do cassino, que mais elevador do que isso não pode ficar. Bota essa música aí, porra! esse é aquele momento em que todo mundo fica olhando pra cara do Mamute, porque ninguém jogou esse jogo. Não, sabe, não faço ideia. Não sabe nem como é o jogo. Então explica pra gente qual é desse jogo. A ideia do jogo é que você é um coelhinho, esqueleto. Você é tipo o filho do cramunhão, mais cramunhão dos infernos. E só que você tem uma tara por patins de borracha. E alguma hora um paparazzi pega só uma... Você é japonês? Não, você é francês. Cara, eu tinha que nem filme francês. Filme europeu. Cannes, moleque, genial. Um dia um paparazzo, tipo, pega o coelhinho na banheira com um patinho de borracha com roupa de couro, tipo assim, chapéu de motoqueiro e como é que é? Assim, coleirinha de espeto, e bota, joga no inferno, na internet do inferno. Aí o seu objetivo é ir atrás de todas as pessoas que viram as fotos, inclusive do cara que tirou as fotos pra matar eles. Então o jogo se desenvolve ao redor, é um Metroidvania, né? É, mas se desenvolve ao redor de você matar todo mundo que viu as suas fotos. Então tem vários demônios diferentes. É meio baseado em Amélie Poulain, né? Meio completamente, seu Silvio Santos. Ele podia fazer um jogo assim, daquela moça que foi pegar fazendo sexo na areia da praia, aquela atriz, a Piovani? Ou foi a... Toda mulher já. A Cicarelli. Foi no meio da água e ainda usando algas pra botar dentro da calça do cara, né? Aí isso eu não sei. Rolou uma foto do cara. Bah, Eri. É, onde anda a Cicarelli? Sumiu, né? Ficou minha rola. Ah, porra! Não tinha visto essa boca aqui. Parabéns, Mamute, por duas coisas. Um, jogar um jogo que ninguém nunca ouviu falar, nunca jogou aqui. E dois, ter uma bocada dessa aí no meu teu peru, né, cara? Tudo bem. É só alegria na vida, né? Quero ser bom jogo, hein? Sei, vamos. Yeah, Hell Yeah, a cólera do coelho morto. É pra que isso? Isso é PlayStation 3, Xbox. Eu acho que saiu pra computador também. É um jogo curto. Tem. Eu não platinei porque não tinha platina. Por quê? Porque tinha o troféu miserável de você ganhar um jackpot no cassino, que é, tipo, impossível. Tipo, eu literalmente fiquei, tipo, umas duas horas apertando, assim, pra baixo. Eu não ganhei o jackpot. Eu tinha muito dinheiro, fiquei pobre. Eu fiquei puto e não ganhei esse troféu. E existem outras situações na vida em que você vive apertando pra baixo, e depois de duas horas... E ela não sobe. Porque a vida é muito triste. Agora eu posso jogar. Agora você pode jogar, e inclusive agora você tem três pessoas, né? É, dividir por dois, exatamente. Exato. Você, 5, 6. É pura matemática. Tadinho do... Me ajuda aqui, por favor. Quero que você faça efeito sonoro dos trovões, magia, relâmpago, fogo, entendeu? Mas, enquanto eu vou invocar os poderes. Tá, Dadinho da vitória! Por favor, escolha quem é o próximo! Killer Azul. Tem a força. Killer Azul. Zé herói. Fala, Dino. Eu jogo o meu jogo escolhido. Parece muito. Olha a transformação do Killer Azul quando você bota o microfone na frente dele. O jogo escolhido para essa música é um jogo que é bem grande, bem complicado e não tem save, o que é pior. Peace. Eu joguei muito esse jogo, joguei por muito tempo. É baseado numa franquia de cinema que vai sofrer um reboot agora, ou seja, não é o Robocop. Vai sofrer reboot? Mais ou menos é bem o reboot. Godzilla! Eles vão lançar um filme que tem, assim, o nome World. Então, vamos lá pra música de elevador de Jurassic Park do Super Nintendo. Quarta, na sessão da tarde, Parque dos Dinossauros. Melhor frase desse momento. Time, the ever-flowing river. Agora, eu queria que o senhor imitasse a Rebeca Liosti falando: gente, eu gosto muito desse jogo. Gente, eu gosto muito desse jogo. Vou mandar aqui um beijo pro Killer. Um beijo pro Killer Asso que escolheu esse jogo. Cara, eu joguei pra caralho essa porra, alugava toda hora lá na locadora, lá em Resende, e nunca consegui terminar. Por quê? Você ou morria abocanhado pelo T-Rex, ou quando você entrava naquelas... Abocanhado pelo T-Rex. Preferia ser pela Cicarelli, mas não foi. O T-Rex, aquele coitado, conseguindo com a apanhadinha, porque ele não alcança. É tipo Horácio. Cara, mas porra, tem também aquela cena quando você entra no, nos shacks lá na, naquela Raptor. Quando você entra num edifício, ele muda pra uma visão de dungeon crawling em primeira pessoa. E porra, é difícil pra caralho ali. Fica uma música. Tá tocando, relaxa. Tá tocando, beleza. Cara, era difícil pra caralho. Você tinha que pegar cartão, você não tinha indicação direito onde estavam as coisas, você tinha que pegar os ovos dos dinossauros e tinha que, eu acho que, sair pelas docas pra poder terminar o jogo. Eu nunca consegui terminar essa... Então, brother... Então, brother, eu vou te falar aqui que eu alugava esse jogo também. Quando eu jogava, porra, eu achava um jogo muito nada a ver, muito difícil. Gostava, eu não gostava muito, não, cara. Todo mundo paga mó pau pra esse jogo. O senhor tem verdade no último programa, ele ficou: não, moleque, paga os dinossauros no trapavo Master System, que eu não sei o quê. Tá muito chato, mas. Véi, eu comprei, eu tenho esse jogo original agora, só tô esperando um feriado pra poder sentar a bunda em Resende e jogar Jurassic Park e jogar Pier Solar. Ele era no mundo em que existia Black Thorn. Você jogava Jurassic Park? O Black Thorn? É porque eu não tinha Black Thorn na época. Eu tô comendo ovo, então eu tô com essa voz. Isso aí. Demonstrem sua raiva por a gente falar que Jurassic Park não é tão bom nos comentários abaixo no e-mail. Eu gosto de jogos. Arroba, eu mesmo tomando ovo, né? Arroba, baixo, frente, soco, ponto, com. E é isso aí. Tadinho! Tadinho da aventura! Ninja inimigo! Enter the Daddy Ninja. The Ninja. Pois bem, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro quando você entra no elevador é que você não pode deixar uma música mega headbands e heavy metal no elevador, né? Vamos supor, chega sua avó, vai pro seu apartamento, você mora no décimo andar. Ela entra lá, perto do décimo andar. Que música do capeta, meu filho? Que música do capeta? A pomba do que aquele negócio caiu no microfone. Esse som é da pesada. Então, é assim pra uma música, uma bossa nova, uma coisa mais. Podemos até lembrar do elevador do GoldenEye de 007. Moleque, eu quase selecionei uma música de GoldenEye, tipo, muito sério, mas pensei. Mas não. Sim, tem elevador A e elevador B. Elevator A and Elevator B, the best songs from. Como é que era? Como é que... 007 GoldenEye, Nintendo 64 Original Soundtrack. É, porque a música do GoldenEye é tipo. É. Não. Pois bem, a música que eu escolhi é uma música de um RPG que muitos amam e muitos odeiam. Não tem tipo um meio termo, que ninguém fala, é um RPG meio merda. Tem nome de música de elevador, não, tem nome de hotel. Tem nome de hotel, inclusive tem um hotel, né? Você, é lá, né? Tem N com esse nome aqui. É um momento deve que não faz... Tem uma mesquina ali com esse nome aqui. É um momento que não faz menor sentido no jogo. Você tá numa praia, num... Ah, foda-se. Então, por favor, Disco Greninja Sapinho! Gostaria de pedir pra você tocar para a gente Costa del Sol, do Final Fantasy VII. Que dureza, fica! agora você pode falar o que você tava querendo falar. Eu acho esse momento muito nada a ver no jogo, cara. Eu te juro, quando eu chego ou chegava em Costa del Sol, eu falei assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Você tá de férias. Sabe o que isso me lembrava, moleque? Me lembrava férias em Acapulco do Chaves, você moleque. Claramente. Nossa, me lembrava. Nossa! Você claramente lembra das missões do Final Fantasy VII, Crisis Core na praia, que são as melhores missões do jogo, faz todo sentido. Esse jogo aí que eu comecei 5 vezes e nunca terminei, de PSP? Que é uma merda que eu platinei. Oh, seu virgem! Seu virgem! Eu gostaria que deixassem minhas questões particulares fora desses podcasts, por favor. Rapaz, você também pega na praia, né? É, no Peace Walker. É verdade. Eu só consigo se aquecer contra ela, eu pego no peitinho. Moleque, na praia você entra dentro de uma caixa de televisão, sei lá, junto com a garota de 7 anos e rola o rally, rola ali, moleque, dentro da caixa. 7 anos? Quem? Rapaz. Não, rapaz, não tem 7, não. É, tem 9, sei lá. 17 meu peru, moleque. Tá maluco? Eu procurei aqui um hotel Costa del Sol e o mais próximo que ele achou foi um em Cartagena, na Colômbia. Caraca, partiu Colômbia. Virou. Não tava tendo uma merda na Colômbia, não, hein? Cara, deve ser uma merda na Colômbia, naturalmente. Muita, assim, né? Ah, aquela que a Dilma não quer que a gente saiba. É isso aí, vamos lá. Então, Dadinho, vamos dizer o óbvio, vamos! Agora você invoca o Dadinho enquanto eu... Dadinho da Vitória! Faça o próximo ser... Lapso! A música que eu escolhi aqui, tá? Deixa eu lembrar qual é. Essa aqui. Então toca essa aí. Toca essa aí. Essa música que eu escolhi é uma música que o pessoal aqui, quando começou a ouvir, eles falaram, caralho, isto é um tema de elevador. Por acaso, ou não por acaso, também é um tema de praia, assim como a Costa del Sol. Donde podemos concluir que elevadores são como as praias. É tipo Garota de Ipanema. Que? Caralho! Meu Deus! Você é um filósofo, cara. Filósofo, motherfucker! Não é o Kant de cu é rola. Exato! Mark Mamutson! Mamutson! Toca aí, graninha, vai! Toca aí, Discordia, a música que já tocou 1 bilhão de vezes na leitura de e-mails, a música da prainha do Mario Kart, Copa Beach. Lembrar que essa música também tocou no nosso episódio especial de praia. Essa música é muito boa, cara. Eu gosto muito dessa música. Você tem noção de como eu acho a música boa? Mas você não é um rapaz, assim, que gosta muito de Mario Kart? Eu gosto pra caralho de Mario Kart. Você gosta muito de praia. Você não é um rapaz que gosta muito de praia. Eu vou na praia todo dia, né? Agora. Porque antes era longe, pô. Eu vou ali pegar um ônibus. Então eu queria que você me falasse um pouquinho da sua lembrança de Mario Kart com essa música no elevador. Mais do que essa... Eu já contei essa história, né? Tinha um vizinho meu... A vizinha... Porra, esse brother meu, inclusive, o Warren, ele fez o recorde da Rainbow Road menor do que o da revista da época, não lembro qual era, se era Ação Games, videogame. Mas a gente não tinha como tirar foto. assim, sei lá, a gente simplesmente não mandou. Mas ele tinha lá um recorde, era 2 minutos e 12 e alguma coisa, algo assim. Era abaixo da revista. E na época isso pra gente era foda. Claro que se a gente entrar na internet aqui hoje e procurar recorde da Rainbow Rose, deve ter uma em 1 minuto e 2 segundos, assim, de algum japonês. E ele tem uma irmã, cara, que porra. Opa, vou até parar aqui um pouco. Cold is the winter, snow falls down, mystic lights come to the sky. Porra, foi um tipo de coisa que não dá pra aproveitar pro episódio, mas foi muito forte. Foi muito bom, cara. Foi. Ninguém entendeu o que aconteceu aqui, mas... Olha aqui! Olha, vou tirar esse trevo de cima. Vai. Ó. Voa, pica-pau. Voa, pica-pau. Tem que catar isso tudo no chão, velho. Pô, então para de ficar ventando, porra. Tô tentando. Ninja inimigo, ele simplesmente esqueceu com o... O nome desse negócio é... Ar-condicionado dele é foda. E ligou ele no modo Diamond Dust, cara. A parada assim começou a congelar a porra toda, a metade, jogando tudo absoluto. Pra gelar as piroquinhas excitadas assim, em função da... Em função do irmã gostosa. Do amigo... E lá. Por isso tá todo mundo de bermuda, né? Pra deixar aquele ventinho entrar e dar gelada nas bolas. Que delícia. É, e aí, a irmã dele, ela tinha uma mania muito boa de andar de camisola em casa. Que delícia! E por várias vezes a gente tava jogando Mario Kart e aparecia ela de camisola. Enter the irmã, de camisola. Acho que dureza, frica! Que dureza, frica! E é, porra, várias lembranças de Mario Kart. É porque eu pulei o Mario Kart de 64, então talvez eu meio que passe essa impressão. Eu vou voltar a jogar só no DS mesmo. Mas eu gosto muito deles. E o Double Dash é uma merda, né? Caralho, aí, sai do meu podcast, tipo, agora. Tem sempre um mega fanboy de GameCube, que quando você fala mal de um jogo de GameCube, ele aparece, tira a camisa, moleque, mostra aquela tatuagem. Mario Sunshine é outra merda. Não, mas não dá pra discordar. Mas tipo assim... Star Fox Adventures, moleque. Smash Bros. E Mario Kart foram claramente copiados na versão de Wii. E isso tipo expandiu, botou 3 personagens a mais, falou que era um jogo novo e tipo é a mesma merda. Por que ninguém jogou no GameCube? Por que ninguém jogou de merda e ninguém tinha? Negão, deixa eu falar dos meus sonhos. Começando o round 3. Round 3! Gostaria de pedir para o senhor Ilapso explicar as regras do round 3. Senhor Ilapso, que é mestre, tá com a camisa na Master Splinter. Exatamente. Olha só. É... Regra do terceiro e último round foi a regra sugerida pelo Mamute, se não me engano, que é a regra do tema do chefão final. Final, last final, boss. Final, último. Não é tema de chefão. Ah, é um chefão. Não, não é chefão, não. Não é chefão. Não é Ratazana do Battletoads, não. É o chefão final. E não é, tipo, subchefe também, não. Vê que esse negócio, chefe metade da fase. Caguei pro chefe metade da fase, que era o último, filho da puta. É aquele, assim, que quando você termina e você for olhar o detonado, ela vai falar, agora, largue seu controle e curta este final. Aquele que você fala assim, chupa! Porra! Esse chefão, esse final, chefão. A gente tem uma sub-regra aqui, que se você se alguém escolher o One Winged Angel, leva a peru na bunda! Piru na... E eu também adicionei a regra ali que não podia o Kefka. É, e peru na cara também. Na verdade, saco na cara, peru na bunda. É, dá aquela porrada de pau mole na cara. Ah, caralho. Né? Opa, tô aí. Olha só, vou começar, né? Vou começar. Ó, quer ver que vai sair lá, pessoal? Ilapso! Saca, vou jogar de novo. Porra, olha aí, ó. Saiu duas vezes seguidas, eu. Eu escolhi aqui pra tema de chefe, é um atalho, peguei um atalho. Na história de hoje, aprendemos que não se deve pegar atalhos. O esqueleto quis um atalho, um caminho mais rápido pra conseguir sucesso. Mas você não deve fazer isso na vida, normal. Mas eu peguei um atalho pra chegar onde eu queria e conseguir. Porque eu peguei a música do chefão final, que na verdade é a última fase de um jogo que não tem exatamente chefão. Então toca aí, Disco Greninja, o tema final da última fase do Os Tatakue! O Endam! Ready, steady, give me the love. Ready, steady, never look back. Let's get started, ready, steady, go. Oh, Peraí. A gente acabou de falar que tinha que ser do chefão, do boss aqui. Aí o filho da puta me vem e fala, não, é um da última fase. E essa última fase sempre envolve o quê? Subchefe. Filho da puta, é o último chefe. Mas olha só, tá valendo porque é... A fase é o... Eu quero ver vocês ganharem essa fase agora aqui na minha frente. Isso aqui é um chefão, meu irmão. Eu quero ver agora. Isso aí é aquele jogo que é tipo Elite Beat Agents. Isso. É o Elite Beat Agents, então, a versão japonesa. Então, a fase, eu vou defender lá. A fase é o chefão. Ah, tá. A última fase disso aqui. Aí você vai... Cara, eu confesso que eu não seria capaz nem de chegar à quinta fase. Eu sou muito ruim em jogos de ritmo. Mas tudo bem. Mamute não tem ritmo. Ritmo de festa. É ritmo de festa. Oi! Cara, eu só joguei Elite Beat Agents. É um jogo fora bagarai. É que tá, as músicas americanas a gente conhece, né? Mas a temática porra, dela... Porra, tem... Do you remember the 21st night of September? Eu não lembro mais qual é a última música, inclusive, da versão americana. Mas a roupagem que deram pra ela, de seus agentes da FBI, ela fica meio assim, nada a ver, né? Tinha que ser, sei lá, líder de torcida. Ia fazer muito mais sentido. Não sei por que botaram aquela porra daqueles agentes da FBI. Porque o nome do jogo é Elite Beat Agents. Não, Eba! Eba! Ué, partiu, lute, manolos japoneses que fazem bandinha de marcha de escola. Esse é o nome do jogo. Esse é o nome. Os Tanakae! Owendan! Esse é o nome do jogo, não é Elite Beat Agents. Tá certo, tá certo. E no jogo original japonês, não são agentes secretos? Não, são aqueles caras de escola. Os caras com roupa de escola, aquelas marchinhas assim, que... E salvam o mundo assim. Salvam o mundo assim. Cara, a música tem poder. É, com certeza. Depois de 13 edições de Disco Ninja. Quem não sabe ainda que música tem poder depois de 13 edições de Ninja, pô? Inclusive vem aí Disco Ninja, The Music is the Power, o primeiro jogo da Baixo Frente Foda-se. Esse episódio mudou a minha vida! Promessas vazias. E essa música, o Ready, Steady, Go, é a abertura do primeiro desenho, do primeiro anime do Full Metal Alchemist. Mas não é a segunda abertura. É a segunda abertura. Da banda chamada Arco-Íris. Olha só, a gente não fala muito bem de anime aqui no Baixo Frente Soco, não, mas esse anime é muito foda, tá? O primeiro é mais ou menos, o segundo é muito bom, Brotherhood. O primeiro comecinho dele, né, que segue meio mangá, é muito bom, depois ele se perde. Como acontece com vários animes isso. E o segundo anime foi, de fato, o mangá, né? Isso. Esse aí falaram pro... Gente, eu quero ouvir a música, vamos parar de falar e ouvir a música? Já tocou a música, já voltou, moleque. Caralho, meu irmão, onde é que eu tava cagando, de verdade. Você estava aí recebendo um boquete. Então... Tati! Ninja Daddy! Gostaria de deixar bem claro que... No... Esqueci qual é a regra. Nesse. Qual é a regra? O chefe, peraí. Para a regra boadíssima do último chefe. Eu lembrei de uma porrada de chefe, né? Só que. Uma porrada de chefe Nel? Não, só queria fazer uma conferência e ver se ela gravando mesmo esse tempo todo. Tá. Eu queria lembrar que não necessariamente a luta, o chefão tem que ser o chefão. Caralho, mas que maluco badass motherfucker. Ah, porque, sim. Convenhamos, o Bowser, a primeira vez que você vê ele, você imagina que ele é bem badass motherfucker. Badass. Só que depois ele vai ficando aquele... É o Bowser, né? Que bonitinho, que é um bichinho de pelúcia. Legal, é. Só que o jogo é tão foda. E a trilha sonora é tão foda. Essa série é a sucessora... Não. Essa série é a sucessora espiritual de Super Mario RPG e é tão foda, que a música e o chefão são muito foda também. Então, eu invoco aqui Disco Greninja, a música do boss final de Super Mario All-Stars... Não, é Super Mario All-Star Saga? Super Mario... Enfim, Bowser's Inside Story. Como lembro agora? Peraí. É que eu não lembro. É Mario Luigi. Mario Luigi, Bowser's Inside Story. Valendo. É que no Japão é Super Mario RPG 3, sei lá. é um dos melhores RPGs que existem no DS. Que dureza, Fico. Você, se não jogou, Mamute, você que jogou até, tipo, aquela porra de Shin Megami Tensei spin-off da zoeira do DS, moleque. Que não tem nem pegação. Tem nem pegação. Fala de Shin Megami Tensei aqui perto de mim, que o negócio vai ficar ruim pro teu lado, meu irmão. Tu me respeita essa porra aqui, que eu sou cabra macho. Eu uso fecheira. Eu arrebento a tua cara. Gostaria de dizer que é um jogo que você... da Eri, Killerados. Se não jogou, o que você tá jogando aí? É o Pokémon. Fica jogando Pokémon e não jogou o Bowser Inside Story? Vai só poder. Mas quando saiu outro... Aí não, já tem o do Luigi, né? Eu tava com... Exatamente. Só que esse jogo não tem uma continuação. Você não precisa jogar ele, mas ele só precisa jogar porque é muito bom mesmo. Gosto de recomendar pra todo mundo. É um jogo que ele não cansa. Diferente da maioria dos RPGs, que são meio repetitivos e depois você fica meio de saco cheio. Ele é um jogo que tá constantemente se reinventando, inovando o tempo todo. É que a mecânica de batalha dele, assim como já começa no Super Mario RPG, esses agora não são mais da Square, são dos jogos da Nintendo. Mas eles não têm aquela mecânica de RPG de aperta o botão, vê a animaçãozinha do ataque. É, você tem que realmente participar. Aquilo que começou no Chrono Trigger já, né? De certa forma, no Final Fantasy VI também. Então, isso torna as batalhas um pouco mais dinâmicas, bem mais dinâmicas até. E como cada um deles tem uma mecânica diferente, o Superstar Saga é o Mario Luigi. Aí o Partners in Time tem o Mario Luigi, o Baby Mario e o Baby Luigi. Aí o Bowser Inside Story tem mais outra coisa. Não, você fica revezando. Você tá jogando com o Mario Luigi, de repente muda e você vai pra história do Bowser, aí você joga com o Bowser, aí de repente você tá naquela luta, de repente muda tudo. Estilo de luta, você tem que fazer um monte de sacanagem com a cabeça pra batalha. Você luta a mesma batalha duas vezes, né? Cada uma numa perspectiva, dessas coisas também. E vai se reinventando bastante. Então, essa série Mario Luigi vale muito a pena. Mesmo pra quem não gosta de RPG, ela é RPG na mecânica de batalha, mas ela é um jogo do Mario. Ainda é um jogo do Mario. Eu ia perguntar isso. Como é que ela se compara com o Partners in Time? É a mesma coisa, exemplo, só que dentro do Bowser. Só que ela é assim, o Partners in Time ele ainda é um pouquinho mais naquele esquema de sempre, aquelas lutas e tal, sim, estilo. Sim. O Bowser's Inside Story, ele se reinventa o tempo todo. Toda hora você tá tentando fazer uma coisa diferente, o jogo te mostra uma jogabilidade diferente, uma parte da história diferente. É muito foda. Então, com isso, eu invoco o Dadinho da Vitória para... invocar o penúltimo participante do Disco Green Ninja! É o Dragonzord. Então, vamos lá para a minha última música. Eu escolhi um jogo que foi lançado agora, fazendo um reboot da franquia. Olha só, feito pelo pessoal da onde mesmo, Ninja? Você que jogou esse jogo comigo, a gente jogou até o final juntinho. Não faço ideia de qual jogo você tá falando, né? Way Forward. Ah! Way Forward tá fazendo trabalhos muito bons. Dragão Dobrado. Dragão Dobrado Neon. Vamos lá ouvir, então, a música da batalha final contra Gigas Kuma Guido! Ele não chega a ser medíocre, mas ele é um jogo divertido de jogar. Divertido se você jogar sozinho. Ele joga sozinho, ele ajuda. É, jogar. Agora, bota um coleguinha do seu lado. O jogo é muito foda. Agora, mais foda do que a jogabilidade, que o gráfico Tudo isso é a trilha sonora desse jogo, que é... Piruzenta? Mor fenomenal, moleque. A música da segunda fase. A música da segunda fase é o Trevas da Peru, da piroca voadora nas galáxias, cara. É muito foda pra caralho. Eu queria anotar isso aqui. Peraí. Trevas do Peru, um da piroca. Da Peru. Trevas. Da Peru. Ela tem trevas. Da Peru. Da Peru. Da piroca. Da piroca. Voadora. Voadora. Das galáxias. Das galáxias. De Satã. Satã. Ele não falou isso não, mas fiz fodagem aqui, computador. Satã! É! Porque se fosse Daigo, porra, tem que ser de Satã essa porra! Daigo, dois pontos. Daigo. De Satã. De Satã. Lazarento. Explodidora, explodidora de fígados. Isso. Valeu. Vai. Ah. Peraí, deixa eu pegar. Não. Pede pro estagiário, vai. Eu já pedi a música, mas rola pedir outra música não, junto? Não, ah, então não, então vamos lá. O Gigas com Magneto! A coisa mais foda dessa luta de boss é que você derrota ele e ele entra. Eu ainda acharia a música depois mais irada. Sério? Só que não é. É a música de encerramento, não bate nas regras, então tem que ser música contra ele. Exatamente, exatamente. A música depois, quando você zera, que ele entra. Cantando, caindo e morrendo, assim, cantando. Ah, peraí. Tecnicamente, a última batalha desse jogo não é contra o seu irmão? Caraca! Olha aí, advogado mamute achando brechas. Seu irmão não é boss, porque ele pode ser player. Mas ele vai ser o último chefe. O que faz o jogo? Isso é mamiludo. Cadê o seu diploma de direito? Cadê o seu Deus? Cadê o meu amigo Ludobardo com as regras agora? Pra me falar, me ajudar aqui. Peraí, eu não preciso de diploma de direito. Ele é filósofo, pô. Eu mestre do conhecimento. Alright! Eu perdi o que é mal, eu perdi depois disso assim, eu nem sei mais o que falar. Então, com essa, nós vamos chegando ao final do nosso disco Green Ninja. Não. Com... A melhor música de toda, que é a música que o Mamute escolheu. O Mamute sempre escolhe música boa. Mas a gente não sabe que é o Mamute agora, porque a gente vai girar o dadinho da vitória. Eu tenho fé no futuro. Então tá bom. Aí se cair seis, vai ser cinco. Espelhou. E peraí, mas melhor. Não. Esse participante não tá aqui, Não, não tem essa, cara. A gente sempre escolhe o que a gente precisa. 6-6-1. Oh! 6-6-6! Agora valeu, hein? Acho que agora tem o Cramunhão chegando. Sim, porque se não for também, porra. Cala a boca! Vou mijar depois. Ninguém fala na hora que eu estiver falando da minha música de último chefe, entendeu? Ninguém. Fala, cara! Porra, botar uma pau aqui pesada na cadeira. Ó, como é pesado, como ele faz barulho. Puta merda! Enfim, minha música é pra você. Você que ama aquele jogo de espionagem que mudou a sua vida. Aquele jogo de espionagem que você é aquele agente que vai salvar o mundo. É. E se você estiver pensando, em Splinter Cell, ah, você errou. Você errou, porque eu tô falando aqui de Metal Gear Solid 4, meu bem. E todo mundo sabe que a música da última batalha de Metal Gear Solid 4 é foda. E aqui no Disco Ninja ninguém falou assim, tem uma regra. Só vai rolar uma música de um minuto de música. Só que a minha música tem 9 minutos. Ela tem 9 minutos porque ela é foda. Porque ela tem muitas camadas. Porque ela passa por todas as músicas de chefe de todos os Metal Gear de todos os tempos. Então, se você não é uma bichinha e vai se reduzir à regra do 1 minuto, você vai no YouTube, você vai ouvir a música integrada, você vai falar, porra, o Mamute realmente escolheu a melhor música e vai dar um voto pra mim. Eu vou ficar muito feliz e pronto. Disco Ninja, toca aí a música da última batalha de Metal Gear Solid 4. Chupa! Ele falou tanto que eu vou até levar o microfone rapidinho pra privada pra ouvir a minha descarga, porque puta que pariu, o que foi essa merda, né, cara? É isso aí. O meu gravador. Ó, eu não gosto desse negócio de você achar que minha opinião é uma merda e fazer uma piada dando a descarga na minha opinião, entendeu? Eu acho que isso é fala sujo. Mas por quê? Por que o Metal Gear 4? Porque o Metal Gear 4, ele é um jogo. Ele é bom e ruim ao mesmo não, tempo, ele é moleque. Foda. Esse lance do cara falar assim, vou lançar um 5, tá errado. Que Metal Gear não tinha que mais ter solid, pelo menos não tinha que ter mais continuidade. E se eu te levar, se tu for lá em casa agora jogar no Xbox One o Ground Zeroes? Não tem vontade, não tem vontade. Duvido, hein? Isso! Deixa eu te perguntar um negócio. Eu estarei lá. Deixa eu só tirar um pouquinho daquele do lado do Mamute. Tá afim de jogar Final Fantasy 13 3 aqui rapidinho? Final Fantasy 13? 3? 3? 3? Tem roupa nova? Tem roupa tem nova. Peito grande? Tem peito grande. E tem DLC? Tem DLC. Caralho, mano. É só se for agora, moleque. Tem troféu. Nós temos a credibilidade muito bem estagnada, muito bem instalada aqui. Ó, você para de ficar me zoando! Para de me zoar! Por que Metal Gear Solid 4 é um jogo foda? E eu falo pra caralho, porque ele, tipo, é uma grande homenagem a todos os Metal Gear Solid que vieram, obviamente, antes dele. Essa batalha não é uma exceção. Ela fala assim, você que é fã de Metal Gear Solid, chegou até aqui, você vai jogar uma última batalha digna da série. Então, você, tipo, a batalha toda é foda. A primeira parte da batalha tem o mesmo... a mesma barra de energia do primeiro Metal Gear Solid. Isso é muito foda. Aí a segunda parte fica pra do segundo, a terceiro fica igualzinho do terceiro, e a quarta perde a barra de energia, fica um negócio mais moderno com a música do quarto, a música vai mudando de acordo com o clima, e tipo, tudo é muito foda, você sentando socos em câmera lenta no seu irmão, e que caralho, chupa minha rola, teu filho da puta! Quando acaba, tu pula assim e fala, porra, que eu direi essa merda, filho da puta! Depois de todas as CGs que eu assisti, depois das 1h20 de gameplay de verdade, depois de uma hora massacrando meu dedo naquele triângulo, filho da puta, pro Snake andar por um corredorzinho de merda, cheio de ondas eletromagnéticas que fuderam minha vida, agora sim eu posso zerar o jogo. Larga esse controle e curta essa CG. É muito amor. Disclaimer. Os 5 finais que se seguem podem não ser bons, mas é maneiro chegar no final do jogo, como eu falei. Ah, porra, não. Só vou... Vocês não podem ver isso, mas só vou fazer um negócio. Caralho. Uma lágrima acaba de escorrer pelo meu olho. Fica aí nos comentários quem é o fã foda de Metal Gear, sabe o que eu tô fazendo. Exato. Foda. Eu queria saber o que tem a ver enfiar o dedo no cu com Metal Gear, cara. Mas olha só, quem jogou, teve uma experiência boa com Metal Gear 4 foi o Fox, né, lembra? Ele tava de fudido, tinha se quebrado todo. É verdade. Vou jogar um jogo aqui. Jogou, tipo, um dia. E é com isso, vamos ter. E aí, nunca sei como terminar um Disco Ninja, né? Então, vamos lembrar sempre que você, ouvinte do Baixo Frente Soco, tem que acessar o site www.baixofrentesoco.com e votar nas músicas do Mamute! E votar nas músicas e descobrir quem é o Ultimate Great Mega Disco Ninja DJ. É a vitória! O Jatinho, sou eu. A gente normalmente fala, não. Eu não tenho que falar. Cara, eu não sei. Como é que tá essas coisas aí? Eu queria agradecer a participação do nosso estagiário, o Sapinho Ninja, que ele foi muito bom, ele mixou as músicas legal, assim. Você tá jogando aí, Mamute? Vai, fala um jogo aí que você tá jogando. Tales of Fantasia. Você rápido. É, Infamous Second Son. Você rápido. Caralho! Isso, é o jogo do... jogo da piroca! E Chão Zero também. Chão Zero. Eu joguei agora Bravely Default, tava começando agora a jogar Final Fantasy 3. E é isso aí. Envie seus e-mails, críticas, sugestões e porradarias para... Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.pênis. Acesse nossa página no... Twitter e Facebook. Com peru. twitter.com/... Baixo Frente Peru. facebook.com/... Baixo Frente Soco. Isso. E também o twitch.tv/... Baixo Frente Soco. E também tem mais aqui. Do grupo, né? facebook.com/groups, em inglês, /baixofrentesoco. Lá você poderá entrar em contato com a nossa galera. É um grande fórum de discussão. A pessoa passa foto, tem nudez, tem feminismo. Por que, que eu ainda não tenho Facebook? Então, vamos aqui mandar e-mails para eugostdejogos@baixofrentesoco.com convencendo o Mamute a criar o Facebook só para entrar no grupo do Baixo Frente Soco. Não, Mamute, Facebook é o Fred, nosso amigo Fredão, Cavaleiro Kong, ele teve uma vez que sumiu do Facebook. Ele parou de usar internet, em geral. Ele falou, cara, nunca joguei tanto videogame na minha vida. E assim, essa parada de rede social é um... Isso aqui é um vírus. Mostra o telefone, Mamute. Mas isso é um áudio, né? Cara, ele cai e não quebra. O Mamute não tem smartphone, ele é muito mais feliz, cara, que você. Então é isso aí. Tá. É com isso que nós mandamos um abraço e... Tchau! Até semana que vem. Até semana que vem, cara! Que durinho, Patrícia! Que doença, Frica! Cara, eu não vou dar uma lavada que o PH vai. Eu acho que na casa não. Dele ele tá sentindo aquele dia do vazar. Eu não estou me sentindo incomodado, realmente. Mas assim, eu acho que. Porque quando tem alguém com CC do seu lado, você fica se questionando: será que sou eu que tudo bem? Falar comigo um dia desse? Chegou assim pra mim e perguntou: cara, tem desodorante aí? Isso aconteceu comigo já, entendeu? Gostaria de deixar bem claro que o senhor da eternidade disse que ia comparecer até faltar 5 minutos pra chegar quando ele falou exatamente o seguinte: 2 pontos. Pula a linha, travessão, coloca a senha no telefone, abre o WhatsApp, olha, não vai rolar de eu ir. Acordei com uma caganeira mega fulminante mais. Que dureza, Frica! Que dureza, Frica! Tá, Steph, já acabou o tempo da piada. Moleque, olha só. Tu vai partir do lado errado. Você vai usar isso aqui, moleque. Eu vou dar porra, vai. Isso aqui... o acaba CC, moleque. Eu tenho isso em casa, só que eu uso... Compara, tô eficiente, eu uso uma vez a cada 2, 3 dias e não uso de novo. Não, filma lá e toma banho. Filma lá. Não tem câmera pra filmar e tomar banho. Só o áudio, só pra vocês imaginarem. Mamute tomando banho. Liga aí de novo. Caralho!